estacionamento? Afirmativo. Você está livre do estacionamento, chame para o táxi, o QNH é 1014, mantém a mesma saída, ok? Curva à direita após a decolagem da 17 e saída coral. Ok, então vai chamar para o táxi, o cara já. Tá pronto para o táxi, o Carajá 1-2. Carajá 1-2, livre táxi, chame na interseção hotel. Parei no hotel, Carajá. Controle Salvador, bom dia novamente, Gol 607, em definitivo, passa 170 para uma centena, 12 milhas de Alagoinhas. Carajal 2 está livre o cruzamento, após vai prosseguir cruzando o pátio principal, chame novamente na Taxi Lima, ok? Marina Lima, Carajal 2. 0930, tem condições, vai, está estimando fazer espera ou reduzir e prosseguir para pouso ao 0930, Gol no 607. O 0607, nosso posto estimado 0931, e solicita o GPS da pista 10607. No 607, autorizado chegada Bonf, vou ir na proa de pelo, desça e mantenha nível 050, Gol no 607, reduz a velocidade para fazer aproximação após aos 30, Gol no 607, ação de identificação. Identificando na proa de pelo, descendo para 050, já reduzindo o Gol 607. Carajal no Golfo está livre para seguir aí via Lima, ingresso na cabeceira 35, o táxi sobre a pista, chame alinhado na 17. Vai ingressar na Lima, depois a cabeceira 35, vai até sobre a pista 37. No 607, confirmo, está realizando desvios? Foi 5 graus à esquerda, mas já retornou. Está na proa de pelo, 607. Sim. Papapá, Mike, papapá. Confirme, pai, que se encontra, pai 5. Passivo 4 da Aerostar. Vente 430 para Congonhas, pretensão de decolar da 17. Ativo, estou autorizado a decolar da 17, 430 para Congonhas. Vente, aguarde de cópia. Aguarda na pista. Papapá, Mike, papapá, pronto, cópia. Ativo, Salvador, Congonhas autorizado, 430. Aerovia Peruí 58, decola da 17, curva direita, subida gole, transição Gonza, código 5431, frequência do controle 199.35, Torre operando em 1.18.6. Estimado para abertura da pista 1.0 é os 3.0. Reduz a velocidade para completar o final do procedimento após os 3.0. Desça para nível 060, tá 3.153. Ok, identificou, desce para o 060. Qual a velocidade que o controle gostaria? Confirme. Qual a velocidade que o controle gostaria que a gente mantesse? Torre 14, chamada 1.18.6, somente 3 a bordo, sim, chama agora a torre para assinamento da decolagem, bom voo. Obrigado, amigo, bom domingo, boa semana. Ok, então, vamos reduzir aqui para 200 nós, 3.153. Autorização 320 para Campinas. E 320 aí com o Renato, tem um, o 34 autorizado. Copia o 34 ou prefere o 32? 340, copia. Salvador Campinas, autorizado 340, aerovia Upper Whisky 58. Decolada 1.0, curva direita, subida gole, transição Gonza, código 5432. Frequência do controle 1.99.35. O azul 4069. Autorizado 340 para Campinas e Upper Whisky 58. Cola da curva da pista 1.0, curva direita, na gole Gonza 5432, em transponder 1935, controle azul 4069. Correto, 01, o portão, pole position, chamando para o pushback e acionamento. Chamará, obrigado. Carajó 1.2, está livre a decolagem da 1.7, o vento de 1.30 graus com 10 nós. A outra decolagem 1.7 para Carajó. Já 1-2, decolou os 2-2, chama o controle em 1935, tamo voo e um bom dia. 1935, obrigado pelo serviço. Salvador, Gol 1607. Está na proa do Serra Vitor 367, passa 065 para o 050. Gol no 607, tem condições de pousar após os 30? Confirme. Nosso pouso será os 32, 0932. Gente, gol no 607 autorizado, ILS corrigindo, autorizado RNAVE da 1.0. Vou ir na proa Serra Vitor 367, após Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, que nega 1.0, no 4, responsabilizado, gol no 607. Autorizado, RNAVE, pista 10, voando 367, o gol no 607, tomado estabilizado. Qual a hora do plano, Oscar Bravo? Afirmativo, senhor. Seria para os 10, 1 a 0, 0 a 0, Oscar Bravo. Ainda não, ainda tá um pouco cedo. Chame 20 minutos fora. O Oscar Bravo Eco. Affirmative, senhor. Obrigado, Oscar Bravo Eco. Esse é o TAN 3517, livrando 140 para 120, está ciente da informação hotel. TAN 3517 é autorizado chegada a Bonf, desse mantenha nível 070, sem identificação. 070 na Bonf, identificou, por gentileza, as informações da pista de Salvador, opera atual na, com a extensão? Menos 90 metros, os primeiros 90 metros, TAN 3517. Somente os 90 metros iniciais estão fora de serviço, 35 no 700. Na 3153 já autorizado nível 040. 040 e bom, é que a nossa intenção é executar o procedimento RNAV da 10 quando autorizado, 3153. Sim, se vou ir na procedimento aviso 367 na 3153. Ok, pra bem próximo, né? Poderia manter a proa de pelo e após voar na proa do Serra Vitor 366? Sim, tá 3153. Após pelo, Serra Vitor 366. Ok, obrigado. Tá 3517, reautorizado nível 050. 050, tá 3517. Passou 367 na proa do 366, estimado permanece aos 32, 607. Sim, chegou no 607, após autorizada a RNAV da 10, desce para 2500 pés, o QNH 10 no 4, repassabilizar a Serra Vitor 366. Voltará ao 607. Tá 3153, reduz a velocidade para 1809. 1809, 3153. Controle Salvador, bom dia, gol no 7 no 5. Gol no 7 e 1 no 5, autorizado chegada a Bonf, assim a identificação. Isso mantém a nível 060. A Bonf até o 060, idêntico, 1-7 ao 5. Pessoal do gol no 7 ao 5, é o ILS 100 Glide da pista no 0. Sim, gol no 7 no 5, é LS 1 Glide. Estacionamento, QNH 10114, chame para o táxi. Controle Salvador, bom dia, gol 897. Gol 1897. Autorizado, chegada Bonf, aciona identificação. Desse mantém a nível 070. Autorizado 070, com 897, notificou na chegada bom. Está reduzindo para 230 nós. Gente, boa noite, 97. Controle 3153, já atingiu 040, passando pelo, pode prosseguir 2500. Na 3153, autorizado, R na vida 10, décimo ATA 2510, que negar 10, 14, reporte estabilizado. Ok, autorizado R na vida 10, descendo 2500, 14, reporte estabilizado, 3153. Cono 607 estabilizou? Passou 366, estabilizado visual, 607. Cono 607, complete na R na vida 18, décimo 6. 86, bom dia. 3517, desse mantém a nível 040. 040, 3517. 1715, reautorizado nível 050. 050, gol no 715. Gol no 897, reautorizado nível 060. 060, gol no 897. Torre Salvador, bom dia, gol no 607, estabilizado. É Renato que está dando. Fono 607, bom dia, avistado, cheque o trem, o vento é de 130 graus com 9 nós. Está livre pouso na pista 10, atenção a pista úmida, ok? Sente, pista úmida, livre pouso, está baixado, checado 607. Fono também, cabeceira deslocada em 90 metros no 607. 90 metros, grato 607. Na 3153, redução para aproximação, reporte estabilizado. Gente, já está reduzindo, 3153. Alvo Salvador, 3171 da TAM para pushback, acionamento 02. Mantenha a posição, aeronave da Azul à sua direita já iniciou no portão 1, seu será o número o próximo do setor. Gente, aguardando, 3171. 4, reposto estabilizado, tá 3517. 10 no 4, após pelo desse dia, rebote estabilizado, OTAN 35 no 7. Iniciei a redução para aproximação, OTAN 35 no 7. Redução já, 35 no 7. 31 no 53, estabilizado, aproximação final, RNAV dando 0. OTAN 31 no 53, completo final, RNAV, CRAV 372, chame torre 1 no 8, décimo 6. Vai chamar a torre, 31 no 53. Torre Salvador, bom dia, tá 3153, agora 2,5 milhas para o Serra Vita 372. 3153, bom dia, mantém a aproximação, aguarda autorização para o pouso. Guarda 3153. 0, gol no 8,95. Gol no 8,97, reautorizado nível 050. Reautorizado 050, 8,97. Tá 3179, reautorizado nível 060. 060-319. approach, America 980. America 980, Skokai Dance. Fly head Alagoinhas to Bump Arrival, Transport Level 070, America 980. Okay, clear down to flight level 070. We're direct to Alpha Golf November for the bump arrival. Donald Sancho, Mike Papa Papa. Mantenha, Mike Papa Papa. Mantenha, Donald Sancho. 3153, cheque seu trem, vento de 120 graus com 10 nós, tá livre pouso na 10. É, autorizado pouso, pistão no 0, 3153. Atento à cabeceira deslocada em 90 metros e pista úmida, ok? Então é 3153. É, 3153. Bom dia, ano 642, por gentileza, 4 no 0, Recife. 4 no 0 para Recife, será coordenado o voo 1 no 642, aguarde. Ok, na escuta, obrigado. 35 no 7, complete final ILS, o Glide, torre 1 no 8, decimal 6. 1863, 5 no 7. Voo no 715, após pelo, desça para 2000 pés, que nega 1-0 no 4, autorizado ILS, seu glide da 1-0, responsabilizado. Voo no 715. 7 após pelo, 2000, completa ILS sem glide, voo no 715. Voo no 897, autorizado nível 040. E autorizado 040, voo no 897.